de espetáculo que oferecemos de novo cantigas ao município e a todas as crianças do Conselho de Oliveira do Hospital, insere-se no projeto Criança Solidária, que desenvolvemos já desde 2012, com mais expressão geralmente no período de Natal, com a entrega de presentes a todas as crianças, as famílias mais necessitadas do Conselho. Este ano, por todos e mais alguns motivos, também porque a Misericórdia faz 350 anos, mas também devido à tragédia que nos aconteceu em outubro de 2017, resolvemos reforçar esta parceria e este laço com o município e, portanto, possibilitar a todas as crianças um dia cheio de sorrisos. Esteve presente por ocasião e no momento em que o avô Cantigas começou o seu espetáculo no centro da cidade, com que sentimento, de facto, é que olhou para todo aquele momento e para a alegria das crianças? Olha, é fantástico, Liliana. Para quem lida com crianças diariamente, pronto, já sabíamos que esse momento ia ser proporcionado. É obviamente um dia diferente, um dia muito especial para eles. E foi isso que quisemos fazer em conjunto com o município, um dia especial para todas as crianças.